sofrimento. Coração bate acelerado, mó saudade. Na minha vida toda só tive arrebento. Família minha, meus amigos de verdade. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus, os companheiros lá da ilha chegaram e nunca esqueceram de mim. Qualquer situação eu ia até o fim. Mas mesmo assim a saudade continuava. A depressão dominava na madrugada. E lá no pátio na direta andava só. Os companheiros dizia a conversa que é melhor. No dia igual os outros tava fazendo uma letra. E os amigos meus que estão bem lá no céu. No mesmo dia tinha atacado o Sedex. Do meu país que perdoada a sala já é cruel. Você seguiu essa vida porque tu quis. Eu e sua mãe que te amamos estamos mais uma. Infelizmente tu se encontrado. A nossa vida aqui fora tá infeliz. Cai lágrimas. Cai agora. E vão embora. Rolam várias lágrimas. Caem agora. E vão embora. Quem te adora. Teu rosto rola. Sofrimento. Coração bate acelerado, mó saudade. Você sabe. Na minha vida toda só tive arrebento. Família minha, meus amigos de verdade. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus, os companheiros lá da ilha. Sempre chegaram e nunca esqueceram de mim. Em qualquer situação eu ia até o fim. Mas mesmo assim a saudade continuava. Sim. A depressão dominava na madrugada. www.funkmp3.net.